de amor. Ela falava de paixão, falava no meu ouvidinho que eu era dono do seu coração. Ela falava de amor, ela falava de paixão, falava no meu ouvidinho que eu era dono do seu coração. Mas por trás me enganava, e só acho que eu descobri. Mas a coisa ficou feia, depois da discussão ela mandou eu decidir. Mas eu estava apaixonado, agora o que eu vou fazer? Um relacionamento a três, não sei se eu aguento, só entrando pra saber. Eita mulher bandida, ela não vale nada. Falou que era minha, mas anda saindo com outro camarada. Eita mulher bandida, mas não tem outro jeito. Se é pro bem de todos, se é pra ser o outro, digo que aceito. Vem se apaixonar, arrocha que é gostoso. Márcio Sal, isso sim é arrocha. Mas por trás me enganava, e sorte que eu descobri. Mas a coisa ficou feia, depois da discussão ela mandou eu decidir. Mas eu estava apaixonado, agora o que eu vou fazer? Um relacionamento a três, não sei se eu aguento, só entrando pra saber. Eita mulher bandida, ela não vale nada. Falou que era minha, mas anda saindo um outro camarada. Eita mulher bandida, mas não tem outro jeito. Se é pro bem de todos, é pra ser o outro, digo que aceito. Se é pro bem de todos, é pra ser o outro, eu digo que aceito.